então no domingo será a primeira celebração, o primeiro ano em que se realiza esta celebração. Então teremos no Parque do Mandanelho, um pouquinho à imagem do que aconteceu no ano passado, a presença de todas as Irmandades, um coro interparoquial, animado pelo Dr. Tiago Seabra, que também tem tido com a orquestra, com o apoio da orquestra, portanto também com muita preparação e muito cuidado. Depois teremos na celebração também a celebração do sacramento da confirmação, do crisma, para alguns jovens, para os nossos jovens e alguns adultos. Depois teremos então a bênção também da estátua e do estandarte e a procissão ao recinto de São João Paulo II. Será, portanto, um momento que penso que será importante, e oxalá também todos os nossos fiéis do nosso concelho possam estar presentes. Nesse dia não haverá a celebração da Eucaristia nas paróquias, para que todos possam estar presentes, os sacerdotes e também os fiéis e as comunidades, honrando esta memória de São João Paulo II. Contamos também com a colaboração do município, que nos ajuda nos transportes e também de um modo muito especial na preparação do palco, que implica também alguma infraestrutura e na colocação das cadeiras. Portanto, há realmente muitas pessoas empenhadas para que este dia possa ser um dia também do agrado de todos.